César, eu já fumei um maço de cigarro, pode? Não pode, não. Diz ela que ela já está crescida, pode fumar à vontade. Eu te dei a piteira, com a piteira filtra tudo. Mas fica pernóstico. Você só pega o ar das montanhas. Com piteira fica pernóstico. Porque eu adoro aqueles picos altos ali em Teresópolis. O dedo de Deus. Pico? Pico Boulevard. Okay. Mas... Um, dois, três. Mas pra quê? Pra que tanto céu? Pra que tanto mar? Pra que? De que serve esta onda que quebra e o vento da tarde? De que serve a tarde inútil? Que servem as flores que nascem pelos caminhos? Se o meu caminho sozinho é nada, que servem as flores que nascem pelos caminhos?